sobre os seus filhos. Profeticamente declare isso: nada é impossível. Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo um Deus que cura paralíticos. Eu sirvo um Deus que pra Ele nada é muito grande, nada pra Ele é muito difícil. Ele é o Deus do impossível. Ele não mudou. Ninguém pega Deus de surpresa. Ele não mudou. Ele era, Ele é, Ele sempre será. Rega a sua voz, declare e diga: sua casa.